Hoje é dia de conferir os preços e qualidade da Madeireira Menino Jesus. Localizado na Pista Nova. Preço e qualidade em madeiras. Venha conferir as melhores condições de pagamento para você. Descontos em madeiramento para coberta de até 20% nas compras à vista. E parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Só poderia ser na Madeireira Menino Jesus. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Você sintoniza. ZYS 859 em 98,7 MHz FM. Uma emissora da Associação dos Moradores do Bairro da 15 de Novembro. Direção-geral, doutora Ivoneide Moura. Coordenação, Nogueira Filho. Transmitindo de Pentecoste, Ceará. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Mais um mês que chega ao fim, maio indo embora, junho dando o ar da graça, tempo de festa junina e nós já naquele naipe, naquele pique, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também, e sempre junto de você. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje, porque hoje tem mais uma edição do primeiro boletim a informar. O último a saber, o corno no ar. Vamos falar também de um fenômeno que parece raro, mas acontece muito. Você já se cortou com papel? Tem explicação lógica para isso? Eu não sei, mas tentaremos chegar a essa conclusão ainda hoje. E tem ainda o sorteio da palavra-chave premiada de maio, valendo Pix de R$50 por nossa conta. E como você bem sabe, tem o melhor da música, os pedidos do povo e a sua participação pelo nosso Bodega Zap. O nosso número é este: DDD 89 999927022. Toda vida eu digo, anote para não esquecer, mas se não deu para anotar agora, não tem problema. Mr. Eban vai repetindo nosso zap durante o programa. O importante é você participar, não seja um ouvinte silencioso. A locução, roteiro, seleção musical são meus e a José Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Uma dançarina profissional estava saindo de casa para ir a um concurso de dança, quando, assim que botou o pé na rua, pisou em falso no meio-fio e torceu o tornozelo, causando uma dor lancinante. A essa altura, qualquer outra pessoa já teria desistido, mas mesmo assim, a dançarina segurou os gritos de dor o quanto pôde. Ela não podia perder aquele concurso por nada, afinal, o prêmio para o vencedor era de R$10 mil. E com um baita calombo no tornozelo, ela foi mancando até o local do concurso. Depois de uma massagem com canela de velho para atenuar o inchaço, chegou a hora da apresentação. A dançarina trocou toda a coreografia de última hora e ficou o tempo todo dançando numa perna só, feito saci, dando piruetas e mais piruetas e arrancando suspiros dos jurados. A vitória já estava no papo, só que na hora de anunciar o vencedor, descobriram que um dos jurados sumiu com o valor do prêmio e a bailarina acabou apenas com uma medalha de honra ao mérito e um caroço do tamanho de uma bola de golfe no pé. Moral da história, às vezes tem percalços em nossa vida que são livramentos disfarçados. Já parou pra pensar nisso? E também tem essa, ó. Não dê uma de Daniel San do Karate Kid achando que remédio vai fazer efeito na hora. Se aquete, se sente, se acalme e deixe o produto agir para evitar consequências piores. Porque pra corrigir tornozelo deslocado é um negócio complicado, né? Ainda mais pelo SUS. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Que já está no ar. Bodega do Maguila. 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começou. começando a nossa bodega do Maguila em definitivo, partindo pra parte musical do nosso programa, porque música é o que o povo gosta de ouvir, você não quer me ouvir falando, então vamos começar com essas três aqui, ó. Banda Cravo com Mel, canta pra gente Coração Velho, depois eu trago Sandro Becker, Comida Aquilo, e fechando eu trago o Roberto Miller e o Colecionador de Chifre. Ixi, três carimbadas, começando muito bem a nossa bodega velha de guerra. Faz o seguinte, aumenta o volume, aumenta no máximo pra aquele vizinho chato seu escutar mesmo em toda altura, aquele vizinho mal. Bota ele pra escutar também, olha mais. Ele inferniza sua vida com zoada de maquita, zoada de cachorro, arrastando ferro, né, pela casa de madrugada toda a vida. E isso tá parecendo muito específico, né? Mas enfim, o vizinho é mal a esse ponto. Aumenta o volume, bota ele pra escutar também. Arrasta as cadeiras, pega a vassoura e vem dançar com a gente aqui na nossa bodega velha de guerra. Já que eu volto. Arrocha, sanfoneiro! Já fui moça e gozei a mocidade, em forró cantou de vaquejada. Toda moça ficava apaixonada, ainda hoje tenho pinta de ator. Mas um dia uma menina fitou nos meus olhos, correndo fui dizer: linda moça, quero beijar você. Ela disse de mim: você não prova. Coração velho que ama mulher nova, bate forte, sobe sem querer. Hoje vivo chamegando no forró, à procura de quem queira ser só meu. Um alguém que por outra amor sofreu, pra comigo finalmente ser feliz. Vou esquecer do amor que tanto quis, nunca mais pra ninguém vou me oferecer. Felizmente minha vida vou viver, sem